Casa 2, São Francisco, Turu, Vinhais, Imperatriz e Santa Inês. Você conhece o Fujioka Distribuidor? Se você tem um negócio, é no fujiokadistribuidor.com.br que você vai comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ. Você pode ter um salão de beleza, um pequeno escritório, uma grande empresa ou ser um prestador de serviço, não importa. É no fujiokadistribuidor.com.br que você vai comprar notebooks, celulares, TVs e tudo mais o que precisar das melhores marcas, mais barato com o seu CNPJ. Acesse fujiokadistribuidor.com.br. O novo Mix Atacarejo na Forquilha já está de portas abertas. Confira as ofertas. Leite em pó Piracanjuba integral 200 gramas 4,89. Arroz branco Camil 5 quilos 14,95. Colchão mole bovino o quilo 21,90. Queijo mussarela barra nativilho o quilo 27,90. Cerveja Petra por uma altilata 350 ml 2,15. Mix Atacarejo Forquilha, 30 dias de ofertas especiais para você. Beba com moderação. E Medical, o melhor para você sempre. Shopping da Ilha e Cidade Operária. Informa a temperatura. 31 graus. O diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento das doenças mamárias. Em São Luís, o iMedical realiza exames específicos como ressonância de mama, mamografia digital, ultrassonografia da mama com sonda HD de alta resolução, elastografia, biópsia mamária e marcação pré-cirúrgica. Faça seu agendamento pelo 2016-7676. iMedical, o melhor para você sempre. Biolaser, Centro de Laser Estética Monumental Shopping, térreo, salas 39 e 40, 32 35, 90 51, informa a hora certa. 12 horas e 59 minutos. Dicas do Dr. Beleza. E a pergunta que não quer calar é: quanto custa uma harmonização facial? Essa talvez seja a pergunta que mais nos fazem no consultório lá na Biolaser. E é uma pergunta muito complicada de se responder, até porque uma harmonização facial, ela pode ser um único procedimento, como por exemplo um botox, um levantamento de ponta de nariz ou um preenchimento labial, isso por si só já é uma harmonização facial, ou pode ser também um conjunto de procedimentos, você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, o que é esse tudo? Esse tudo depende da sua avaliação. É importantíssimo que você vá até a clínica e nós lá vamos te avaliar e vamos te dizer o que você pode fazer, saber quais são suas expectativas e dizer finalmente o que todo mundo quer saber, o valor. Então apareça lá na clínica, a avaliação ela é gratuita. Lá nós vamos te dar todas as informações a respeito de harmonização facial. Essa é a dica Biolaser de hoje. Dica do Doutor Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Beleza Estética. Monumental Shopping, térreo, salas 39 e 40. Jornal da Mira. Notícias do jeito que você quer saber. Ó, excepcionalmente a gente vai ficar devendo aqui o Eduardo, que ia comentar o esporte local pra gente, tá? Mas só que o Eduardo, só dá pra adiantar, que o Eduardo tá falando sobre o Sampaio, né? Exatamente, que foi o segundo finalista, né, do Campeonato Maranhense agora 2020, teve uma noite aí não muito inspirada, né, empatou diante do Juventude, mas conseguiu avançar e vai falar também já da final, né, que tem a possibilidade do Moto, que tá querendo adiar o jogo. Já pediu a FMF que o jogo seja adiado, porque tem um outro jogo, e aí essa viagem, chega cansado, chega em cima da hora, para evitar isso, que isso aconteça. Buscando as condições igualitárias para todo mundo descansado e jogar bem, né? Tá certo. Isso, só falta a decisão da FMF que ainda não saiu. Ainda mas não amanhã saiu. A gente deve trazer mais detalhes sobre esse assunto, tá bom? Momento do esporte. Com Juca Kfouri. E as vitórias de Internacional e Palmeiras, além da derrota do Grêmio na Libertadores. Juca Kfouri traz as informações pra gente. Eu anunciei que a noite da quarta-feira era para gaúcho algum botar defeito. Ledo engano meu. Aliás, dois enganos. O primeiro porque eu disse que o Inter ia receber o América Equatoriano, quando ele recebeu o América de Cali. Portanto, de Cali, que foi fundada desde sempre na Colômbia. O América é colombiano. E o torcedor colorado se deliciou com o primeiro tempo, quando o Inter fez 3-1. mas sofreu muito no segundo, quando os colombianos empataram. E o Colorado voltou a sorrir nos acréscimos com o 4-3 Salvador. Mas teve Gaúcho com motivo para reclamar. E este foi meu segundo engano. O gremista viu seu time jogar muito mal no Chile. Perder de 2-0 para a Universidade Católica podia ter sido 4-5. Porque o Grêmio, entre outras coisas, praticamente não chutou uma bola ao gol chileno. Já o Palmeiras, na altitude de La Paz, foi muito bem ao ganhar do Bolívar por 2-1 e praticamente garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Hoje vamos ter mais dois jogos pelo torneio continental. O São Paulo, às 19h, recebe o poderoso River Plate da Argentina. Embora um River Plate enfraquecido em relação ao que disputou a final com o Flamengo no ano passado e, por causa da pandemia, sem jogar para valer desde março. E o campeão Flamengo enfrenta o Deportivo Del Valle às 21h, em Quito, este sim, equatoriano. É o Mengo em busca do tricampeonato continental. Juca Kfouri, pro Momento do Esporte. Será que chegou o seu dia? Confira no Pereira. O concurso 2.300 da Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de R$32 milhões para quem acertar as 6 dezenas do sorteio. Esse é o segundo sorteio da Mega Sena da primavera, que oferece uma chance extra ao apostador e, como o número final do concurso é zero, o prêmio vai receber também um adicional no valor, conforme regra aí da modalidade. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega Sena e aplique todo o valor na poupança, vai receber aproximadamente R$37 mil em rendimentos mensais. As apostas podem ser feitas até as 18h de hoje em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. 37 milhões, hein? Tá bom. Ó, gente, eu não venho amanhã, é por outra coisa, tá? Não é porque eu já ganhei os 37 milhões. O pessoal vai passar um tempo. O máximo tempo que vai acontecer é se ele não voltar. Aí ele ganhou. O que você acha, Gilmar? É que eu não venho junto com ele. Porque eu e Gleides, a gente jogou juntos, né? Foi uma semana. Um bolão. Eu e Gleides. Hoje você vai. Então que... amanhã não é que nós não vemos por causa. Não é por causa disso. Eu que não. Lute aí, né? Daqui uns quatro meses a gente volta. Linha do tempo, logo direto na programação. Amanhã, tá aí, beleza. Boa ideia, né? Niro, eu não tinha tentado pra isso. Amanhã é sexta-feira, Niro. Não tá bebendo. Aí fala demais, dá nisso. Ah, tá bebendo, tem que trabalhar sexta-feira agora. Então tá certo. Fala, meu querido. Gente, ninguém bebe horário de expediente. Tá, já, linha do tempo pra você aqui na Mirante FM. Hoje a gente vai estar falando sobre ondas e lombras, conversando com o Jorge Tadeu, que tá na Bahia. Está radicado na Bahia agora, mas vai falar para a gente da sua saudade também, como foi ter trabalhado na produção desde o começo da rádio, desde os anos... Olha, para quem não lembra, o pessoal mais jovem... Mais jovem. Não é o seu caso. O Jorge Tadeu apresentava Agenda Cultural. Também fez a parte do Jornal Estado. Enfim, ele trabalhou aqui em todo o sistema, em todo o Grupo Mirante. E ele vai estar falando sobre Ondas e Lombras, que é uma grande produção que a gente teve aqui. Foi um programa que era o som do universo, né? Assim, foi um dos primeiros programas que saiu do rock para trazer um rock mais amplo, né? Uma música mais diversa, né? Mais universal mesmo, é o som do universo. A gente vai estar conversando com o Eduardo Júlio, que foi o produtor na época do Ondas e Lombras, dos anos 80, no caso, anos 90 já. Né, o Ondas e Lombras é final de anos 80 com começo de anos 90, mas o Jorge Tadeu está na rádio desde 1981, né, já fazia parte do nosso time aqui na produção e outros programas também. E a gente vai estar conversando também sobre o Festival Viva, que foi um festival no final dos anos 80, né, onde a Mirante também abraçou, mais um grande evento que a Mirante abraçou e foi um tremendo sucesso. Foi aí que também se projetou mais ainda, conseguiu se dar um start mais ainda na música maranhense com esse festival, isso nacionalmente. O LP, né, na época Bolachona, foi gravada lá no Rio de Janeiro, no estúdio Zé Américo, no estúdio Transamérica, com o Zé Américo, o grande produtor, que é o Zé Américo Bastos, nosso maranhense, que é produtor de Alcione, Elba Ramalho, Maurício Matar, e por aí, Dominguinhos, e por aí afora. Enfim,

promoção intransferível e saída apenas de São Luís. Participe quantas vezes quiser. Mirante FM, 39 anos, toda sua. Mirante. O que é bom tem que ser lembrado. A partir de agora, a Mirante FM traz 39 anos de sucesso. Linha do Tempo. Aí, moçada, o verão chegou e com ele a promoção mais quente da temporada. Na festa do terceiro aniversário do programa Ondas de Lombras, você pode ganhar um caiaque Victor da Mistral, uma prancha de surf e uma prancha de bodyboard. É só escrever para o programa Ondas de Lombras, Rádio Mirante FM, Avenida Ana Jansen 200. Apoio, Marcial Náutica, Rincon Wavecraft e Mano Surf Shop. Ondas de Lombras, música, esporte e alto astral. Na velocidade de baile. Vai, vai, vai, vai. Isso, Marcos, fazer milagre. Ondas longas sobre a prata do mar. Ondas longas sobre a prata do mar. Ondas longas. Está aí para você, então, a grande chamada de abertura do programa do Jorge Tadeu. Jorge Tadeu, para quem não sabe, grande figura, maravilhosa. Jorge Tadeu, parceirinho nosso aqui da Mirante FM, hoje está radicado na Bahia, mas foi um grande produtor, um grande locutor, um grande artista, um grande músico. Foi não, é. Um grande produtor, um grande artista, um grande músico. E Jorge Tadeu foi responsável aqui na Mirante FM pelo Ondas e Lombras, dentre outras coisas, né? Na produção, programação também, lógico. Mas ele detonou com o Ondas e Lombras no final dos anos 80, começo dos anos 90. E a gente vai saber logo como é que foi esse Ondas e Lombras com ele, Jorge Tadeu. Boa tarde, meu amigo Jorge. Ondas e Lombras sobre a prata do mar. Ondas e Lombras sobre a prata do mar. MHz, Rádio Mirante FM, no ar, Ondas e Lombras, o som do universo. Ela sim, nessa atmosfera, nesse clima, que a gente dava início a Ondas e Lombras todas as sextas-feiras, né? Ao longo do meados dos anos 80, meados dos anos 90, e foi uma alegria muito grande. Mas logo de cara, eu quero dar os parabéns à Mirante FM, pelos 39 anos, são quase 4 décadas, e eu me sinto muito, mas muito honrado mesmo de fazer parte dessa história. O Ondas e Lombras nasceu com... A primeira ideia do Ondas e Lombras, quando eu tive a ideia de criar o programa Ondas e Lombras, era para tocar a música do maranhense. A ideia era privilegiar a música maranhense, mas... Convenhamos, no início dos anos 80, a discografia da produção musical maranhense era muito limitada. Chico Maranhão tinha 2 discos, Sérgio Abib tinha um compacto, Panacoatira e Lamparina. Era muito pouca, sabe? Aí tinha Alcione, tinha uns discos, Cláudio Fontana tinha uns discos, Nicias Drummond já fazia sucesso com Gavião Vadio, que eu acabei de gravar. Nonato e seu conjunto, enfim, mas era uma discografia limitada e o programa teria vida curta, né? Porque assim, ou então seria uma repetição. Então, a ideia, qual foi a ideia? A ideia foi tocar a música do planeta, a música do universo, o som do universo e incluir a música do Maranhense, a música maranhense nesse universo. E aí eu me cerquei de pessoas maravilhosas, assim, convidei amigos que já eram produtores da Mirante, produtores musicais, como Hernani Garrido, por exemplo, que era um cara que, além de um pesquisador, um cara que conhecia muito, ele era colecionador, então ele tinha os discos, ele podia me emprestar os discos, né? Então ele podia levava os discos para a rádio, e a gente preparava, fazia aquela seleção, ele tinha um maior ciúme dos discos, ele me emprestava. Enfim, e o programa, e depois da sequência entrou também o Eduardo Júlio, também um pesquisador maravilhoso, uma pessoa que, um conhecedor da música underground do planeta, e uma pessoa que colaborou muito com o programa também. A gente tinha dava vez, dava voz à galera dos esportes radicais, então a galera do surf, a galera do bodyboard, a galera dos esportes de skate, entendeu? E teatro, música, era uma janela aberta, era uma porta aberta para todo mundo chegava, dava seu recado, e era uma coisa bem interessante. Agora, o nome Ondas e Lombras surgiu por conta dessa música, Ondas e Lombras, que é uma composição minha de Célia Leite, uma composição de 81, ano que vem vai fazer 40 anos, parece que foi ontem, né? Então, foi um show meu e de Célia também, no Teatro Arthur Azevedo, dirigido por Aldo Leite. Enfim, esse, na verdade, eu acho que essa palavra Ondas e essa expressão Ondas e Lombras, esse nome Ondas e Lombras, meio que traduzia para mim a diversidade. E o programa era exatamente isso, era diversidade, era um programa aberto geral, sabe? A gente falava de tudo. E não era só um programa de entretenimento, a gente tinha um posicionamento também. A gente tinha o nosso posicionamento político, né? Da época. O programa já começava com um editorial. E não raras vezes esse editorial era escrito brilhantemente pelo jornalista Luiz Carlos Cordeiro. Eu só fazia adaptar para a narração da coisa mais radiofônica. Foram muitos programas. Eu não saberia dizer qual o melhor programa, se tem algum programa especial, porque todos eram especiais. A gente fazia o programa assim, com muito cuidado, com muito zelo, com carinho, né? Como eu já falei, a gente tinha um editorial, a gente tinha os convidados. Não, as pessoas não chegavam assim do nada para falar, não, a gente tinha um roteiro, a gente era organizadinho, entendeu? Então, assim, todos os programas eram muito especiais, porque sempre tinha alguém novo ouvindo, as pessoas sempre ouviam, participavam por telefone, e a gente via que a gente conseguia chegar até as pessoas. Então, assim, todos os programas foram especiais, e eu tenho muitos deles gravados em fita cassete. Eu tenho aqui no meu arquivo pessoal muitos desses programas, bastante programas assim aqui guardado no meu arquivo pessoal. Valeu, meu querido Jorge Tadeu, valeu. Daqui a pouquinho o Jorge Tadeu volta com mais depoimentos, com a segunda parte do seu depoimento aqui na Mirante FM. Só lembrando que hoje estaremos falando também com o Eduardo Júlio, né, que produziu, foi um dos produtores aí, né, do Ondas e Lombras, esse programa de tremendo sucesso, né, que revolucionou aí essa ilha maravilhosa aqui na Mirante FM. E também Nan Souza falando de Festival Viva. Já, inclusive, tem uma gravação maravilhosa aí do Jorge Tadeu e Gerúdio no Festival Viva, final dos anos 80. Maravilha. Vamos curtir então, Ondas e Lombras, Jorge Tadeu. Música dele e da Célia Leite. Na velocidade de bairro. Vai, vai, vai, vai. Isso, Marcos, fazer milagre. Ondas e Lombras sobre a prata do mar. Ondas e Lombras sobre a prata do mar. Vai na velocidade de barulho. águas e ser um Netuno nativo e viajar. Ondas e ondas sobre a prata do mar. Ondas e ondas sobre a prata do mar. Ondas e ondas sobre a prata do mar. Ondas e ondas sobre a prata do mar. Pescar nessas águas eu vejo. Esse aí é o grande Jorge Tadeu, Ondas e Lombras sobre a Prata do Mar. Que legal, bom demais ouvir Jorge Tadeu, ele conversando com a gente aí e ouvir essa música bonita dele, Célia Leite, Ondas e Lombras, que foi tudo, foi o programa, foi um tremendo sucesso. E Jorge Tadeu também esteve presente no Festival Viva, foi um grande destaque. Isso não Souza fala com toda clareza, que maravilha, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar na segunda parte do seu depoimento, meu querido Jorge Tadeu, aqui no Linha do Tempo. Vamos lá então, cadê? A Mirante FM é de fundamental importância para a minha formação como comunicador. Eu tinha acabado de sair da faculdade, tinha me formado em comunicação social e já fui trabalhando na Mirante, né, na Rádio Mirante. A Mirante foi a minha primeira pós-graduação. Né? Dentro do grupo Mirante, eu tive a oportunidade de transitar por diferentes vertentes da comunicação. Eu fiz o Ondas e Lombras na Rádio Mirante FM, mas eu também redigi o noticiário da Rádio Mirante AM. Eu algumas vezes fazia narração do noticiário da Rádio Mirante AM. Aí teve a Rádio Mirante FM, teve a televisão. A televisão também foi importantíssimo para mim. Né? Hoje em dia eu trabalho muito com audiovisual e muita coisa que eu aprendi na TV Mirante. Eu apresentei a agenda cultural, que as pessoas não esquecem, sempre estão me lembrando essa coisa da agenda cultural. Eu fui editor-chefe de telejornal, do Jornal do Maranhão, primeira edição. Eu fui repórter em alguns programas especiais. Cheguei a participar até de um programa da Regina Casé, que era um quadro. Tá Dominado, era um quadro dentro do programa do Serginho Groisman. Enfim, então assim, e teve o jornal também. Eu tenho uma gratidão enorme pela Mirante, foi minha primeira pós-graduação, porque me permitiu trabalhar com essa pluralidade que é a comunicação. Então eu sou muito grato e fico feliz de ver que depois de tanto tempo a Mirante continua mesmo com a mesma ideia, né? Assim, com o mesmo propósito da qualidade. Eu lembro que o slogan era pela qualidade da nossa geração. Então, sim, a Mirante sempre teve esse respeito com a cultura popular do Maranhão, sempre tiveram programas relacionados com a cultura. E legal que agora já é uma outra geração que está tomando conta da Mirante, que são as meninas de Fernando e de Tereza, e que tem nesse DNA, desse respeito à cultura popular, desse amor pelo Maranhão, e isso é fundamental. Valeu, muito obrigado, meu querido Jorge Tadeu. Salve de palmas para Jorginho Tadeu. Saudades de você, meu querido. Grande produtor, apresentador. Sucesso com Ondas e Lombras na música e no seu programa aqui na Mirante FM, final dos anos 80, começo dos anos 90. Já logo depois, do outro bloco, a gente tem aí o depoimento do meu querido Eduardo Júlio, ele que foi produtor também do Ondas e Lombras, tá bom? Vamos curtir então aí. Você já ouviu falar do segundo festival, aliás, o festival de praia? É, show com Jorge Tadeu. Sente só essa chamada aqui, Dojinho tá danado, viu? Tá garimpando cada chamada, escuta. Sol, mar, manobras radicais. Segundo Classic Funny Party Festival. Dias 13, 14 e 15 de outubro na praia de São Marcos. E entre os prêmios, passagens de ida e volta para as ondas Tele Peru. E nas areias mostra paralela de aeróbica, yoga e jazz. No domingo, dia 15, show com Jorge Tadeu e banda e a escolha da garota Bunny Bird 89. Patrocínio Gasparinho, Bima Video Press e Mano Surf Shop. Apoio Pedreira Sulista, Praia Marotel, Hotlines, Radical e Bandung. Realização ABBM. Pois é, esse grande festival aconteceu nos 39 anos da sua Mirante FM. E agora a gente vai ouvir, já adiantando aí o Festival Viva, que hoje vamos estar falando sobre ele também. Mais um grande evento que a Mirante abraçou e com certeza colocou no topo, né? A gente vai, daqui a pouquinho, tá recebendo aí o meu querido Nan Souza falando sobre isso, idealizador do Viva. Mas vamos logo aqui mostrar Jorge Tadeu e Gerude, eles cantando no Festival Viva a música Paraíba. Vamos lá então. Príncipe paraibano, aliás, que é doido. Vamos lá. Príncipe paraibano, tocar clarins. Andar Brasil, barulhos mil, zoada de boca de gente aflita, zoada de gente feliz também, príncipe paraibano. Brasil, barulhos mil, zoada de boca de gente aflita, zoada de gente feliz também. Solta todos os ritmos para se dançar, solta todo o sotaque pra gente falar, sentir. Terra pra dividir. Ah, solta todos os ritmos para se dançar, solta todo o sotaque pra gente falar, sentir. Terras pra dividir. Seu planto eu como e vivo bem. Eu tenho a força e quem não tem. Paraibano, tocar clarins, andar Brasil, barulhos mil, zoada de boca de gente aflita. Príncipe paraibano, tocar clarim, andar Brasil, barulhos mil, zoada de boca de gente aflita. Gente feliz também. Uh!

Curitiba. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Informa a hora certa. 13:38. Antigamente, a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele. Mas hoje, a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Pois é, Linha do Tempo. Um avanço a mais na tecnologia para você dançar no novo visual da Genesis. Lançada para os finais de semana mais agitados da ilha. Passe sua temporada de férias dançando na Genesis. Sexta, dia 6, nova iluminação e nova pista de dança. Genesis, a número 1 da ilha. Você deve ficar louco por aí, né? Que diabéis, que coisa é essa da Genesis? Pois é, a Genesis foi uma grande boate aqui que durante muitos anos agitou a nossa ilha. Ficava bem ali no retorno, ali próximo da Polícia Militar, no Calhau. E realmente fazia festas maravilhosas, viu? Essa é a voz nessa chamada aí da Genesis. Foi a nossa querida Mayra Nogueira, é, grande parceirinha, que já deu seu depoimento aqui na Mirante FM, né, no Linha do Tempo. Que legal. Fala aí, Linha do Tempo, olha só. Olha a promoção que Linha do Tempo Mirante FM tá levando para você. A Mirante FM, 39 anos, programa Linha do Tempo e agência de viagens Santo Amaro Turismo, né, levarão um ouvinte mais acompanhante, tem direito ao acompanhante, né, o ouvinte, para passar 2 dias inesquecíveis, com direito a traslado, hospedagem, café da manhã, almoço e jantar, além de passeios incríveis pelas lagoas e belezas de Santo Amaro. Isso mesmo, Santo Amaro tá o grande lance agora, né, uma delícia, realmente muito bonito o lugar. Bom, para participar é fácil, basta seguir @ Mirante FM e Santo Amaro _ Turismo. Vou repetir, você tem que seguir @ Mirante FM e @ Santo Amaro, tudo junto, né, lógico, _ Turismo. Marcar 3 amigos e aguardar o resultado, dia 30 de setembro, aqui no programa Linha do Tempo, tá bom? Promoção intransferível, é, não dá. Quem ganhou, ganhou, não pode transferir pra ninguém. E a saída é apenas de São Luís, tá legal? Portanto, o interior do estado, se quiser participar, tem que vir pra São Luís, porque a saída vai ser daqui, tá vendo? Então tá certo. Participe quantas vezes quiser. No mês de aniversário da Mirante FM, quem ganha o presente é você, Mirante FM, 39 anos, toda sua! E agora a gente vai ouvir aí um dos, um grande produtor aí do nosso querido Ondas e Lombras, né? Foi um dos produtores, ele que também mandou o seu depoimento aqui pra gente, que é o grande, o grande Eduardo Júlio, né? Valeu, grande Eduardo Júlio, e ele mandou o seu depoimento falando um pouquinho aí sobre da sua trajetória, né? Aqui no Ondas e Lombras, na Mirante FM. Vamos lá, Eduardinho. Bom, eu sou o Eduardo Júlio, jornalista. E eu fiz parte da produção do programa Ondas e Lombras em 1992, o último ano de veiculação do programa na Mirante FM. E o programa apresentado pelo Jorge Tadeu, era na época, era um programa que estava sintonizado com o rock internacional daquele momento. Então, naquele ano, a gente vivia o começo do último movimento, grande movimento de rock no mundo. Então, bandas como Guns N' Roses, Metallica, Faith No More, estavam no auge. E estava começando também o movimento grunge, que tinha acabado de estourar. Então, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, também faziam parte da programação musical do Ondas e Lombras naquele momento. Era um programa de rock. E era um programa de rock e de surf. O Jorge Tadeu ficava responsável pela informação das atividades do surf local e também toda edição tinha um surfista local que ia ser entrevistado. E era tudo muito divertido. O Jorge Tadeu é uma figura muito espontânea, muito alegre, né? Pode estar dando tudo errado, mas ele está ali segurando as pontas, naquela alegria, digamos, naquele astral. E tinha o Fernando, que era um operador, né? Ainda tinha a figura do operador nos estúdios. Isso E, enfim, era sempre muito divertido à noite. E aí eu entendi que era possível a gente conciliar a responsabilidade com o prazer, né? Eu adorava fazer a programação, ficava sonhando, né, a semana inteira, quais as bandas que eu ia escalar, quais as músicas que eu ia tocar no programa. Enfim, então tocava essa parte do rock americano, do rock que estava no auge na época, e também tocava um pouco de rock inglês, do meu gosto pessoal, e rock australiano, por conta dessa sintonia com o surf. Depois surgiu o Mangue Beat, com o Chico Sainz, Mundo Livre. Depois surge Rapa, Planet Hemp, Charlie Brown Jr., Raimundos, né? Enfim, tudo isso veio depois. Em 92, a sintonia era com rock internacional mesmo. E o programa foi isso. Foi rock, surf e muita diversão. Eu fico feliz até hoje de lembrar daqueles momentos ali no estúdio e da minha preocupação em elaborar a programação musical. É isso. Forte abraço a todos. Valeu, meu querido Eduardo Júlio. Muito obrigado pela sua participação. E vamos lá, então, tocar uma música da tua época aí. Man at Work, Down Under. Essa tocou com certeza no Ondas e Ondombras. Você é uma surf music da melhor qualidade, hein? Valeu, Eduardo Júlio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente na Mirante FM, indicando músicas maravilhosas, que bom. Bom, chega de ficar na mão com a sua internet, aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é grátis. Repetindo, instalação grátis. Saia do mundo offline e assine a internet com tecnologia em fibra de alta performance para empresas, comércios em geral, profissionais liberais e residenciais. É inovação, tecnologia e qualidade para você. Procurando conexão e economia? Assine já, TVN, 3199-7270. E vamos seguindo com o seu Linha do Tempo, falando aí dos 39 anos da sua Mirante FM. Linha do Tempo. Vem aí o acontecimento do ano. O Projeto Piscininha. Estreia dia 16 de agosto. Sempre 6h30, terças, quartas e quintas. Com Carmélia Alves e Oswaldinho da Corleon. Participação especial do Grupo Maranhense Tiro de Misericórdia. Promoção Mirante FM, Jornal Estado do Maranhão. Apoio Hotel Vila Rica e Itaguatu. Muito boa essa chamada aí com o Rubinho Jones, né? Essa voz aí, o Rubinho, maluco, o senhor era bem diferente, viu? Aí, ó, o Jornal Estado. Valeu, Rubinho Jones. Aí, Rubinho Jones, que é o carinha que tá aí desde 1981, né? Ele tá em atividade, é o único do primeiro time que tá em atividade ainda aqui na Mirante FM. Que legal. Tá legal, Rubinho. Aí a chamadinha, então, falando aí legal dessa grande promoção. Tá bom demais, viu? É bom ouvir essas coisas. Dojinho vai lá, cara, olha, às vezes ele garimpa. Legal, já falei, o arquiteto não, arqueólogo Dojinho. Então tá bom, vamos seguindo mais uma vez, dando um alô especial também pra Rainara Paloma, nossas jornalistas, nossas estagiárias, e também o nosso jornalista Pedro Sobrinho, grande Evandro Costa, na coordenação aí do programa. Eu ia falar Ondas e Lombras, mas estamos falando de Ondas e Lombras hoje. Como o Júlio disse, os anos 90, começo dos anos 90, foi maravilhoso. Foi um novo, né, foi uma nova fase do rock and roll. E Depeche Mode fez parte disso. Enjoying the Silence. Tocou demais no começo dos anos 90 aqui na Mirante FM. Você vai curtir aqui, no Linha do Tempo. Você aí nos 39 anos da sua Rádio Mirante FM de Fish Mod, Enjoy the Silence. Essa daí também rolou demais no Ondas e Lombras. Bom, vamos lá então. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor design, tecnologia, segurança e 5 anos de garantia. Ofertas imperdíveis. Sportage com entrada facilitada e parcelas reduzidas de R$ 1.398. Troca com troco. Supervalorização do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos, Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. Aí, os grandes parceiros aí do Linha do Tempo, que são Saga Kia, Lebaron e TVN. Mirante FM toda sua. Linha do Tempo. Inglês para everybody. Vai já! Vejam bem, agora hoje vamos falar sobre outra cena muito comum nos filmes norte-americanos, principalmente nos filmes de cowboy. Os cavalos andando em plena Gotham City, atrás do Batmóvel. Veja bem, vamos rodar para vocês uma cena do cavalo andando em inglês. Digo, em português, notem. Ai, rapaz, tira a mão do meu arreio. O cavalo passou sobre José. Agora vamos ouvir o mesmo cavalo em inglês, rodando. Vejam que não é cavalo. Por quê? Não sei. Vamos tirar dúvidas. Essas palavras que o senhor escreveu aqui hoje estão muito complicativas. O que significa a palavra gods? Muito bem, acertou a pronúncia, é God. Acertei? Acertou. Eita, rapaz, a pronúncia correta é God. Fica quieto. Opa, Juliano. Veja bem, God, temos aqui um verbo. Temos aqui um verbo. Em português, ele é o verbo barbear, que no inglês se barbeia no infinitivo como to be God. Juliano, o que significa a palavra no? É now. É now. Significa o local onde vai acontecer uma violência. Sim, sim. Por exemplo, se você continuar me fazendo perguntas idiotas, eu te dou uma cachuleta na orelha. Ai, Ciliano! Ciliano, deixa eu perguntar mais burrice para o senhor. O que significa a palavra tom? Não, é town. É town. Veja bem, uma palavra muito usada pela esposa que quer seduzir o maridão. Eita, retamente. Nesse caso, ela veste uma tanguinha, um baby doll transparente, chama o maridão pro quarto e pergunta, querido, que town? Daqui um time, mais inglês pro seis. Oh, não! Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas. 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia? Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$ 3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito decente da vida. Cara, a minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure. Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis para duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. E Medical, o melhor para você sempre. Shopping da Ilha e Cidade Operária. Informa a temperatura. 31 graus. O diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento das doenças mamárias. Em São Luís, o iMedical realiza exames específicos como ressonância de mama, mamografia digital, ultrassonografia da mama com sonda HD de alta resolução, elastografia, biópsia mamária e marcação pré-cirúrgica. Faça seu agendamento pelo 2016-7676. iMedical, o melhor para você sempre. Biolaser, Centro de Laser Estética Monumental Shopping, térreo, salas 3940, 3235, 9051, informa a hora certa. 13 horas e 59 minutos. Dicas do Dr. Beleza. Harmonização facial. Na verdade é um termo novo para algo que já é feito há muito tempo. É o conjunto de técnicas usadas para te deixar com o rosto mais bonito ou mais bonita, para te deixar com o rosto mais harmonioso. Se você faz um levantamento de ponta de nariz associado com botox, um preenchimento de lábio, um ângulo de mandíbula, por exemplo, isso é uma harmonização facial. Nada mais é do que esse conjunto de técnicas, mas um levantamento de ponta de nariz por si só, se for feito somente ele, também pode ser chamado de uma harmonização facial. Isso já é feito há muito tempo. Então, se você quer ficar mais bonito ou mais bonita, harmonize-se. Eu tenho certeza, a Biolaser tem excelentes profissionais para realizar esse procedimento. Essa é a Dica Biolaser de hoje. Dica do Doutor Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Beleza Estética. Monumental Shopping, térreo, salas 39 e 40. Neste final de semana, a Mirante FM dá a dica precisa dos melhores pontes da ilha. Se você está pensando em... ou em... ou se o assunto é esporte radical. Se ligue no canal 96. A partir das 10 da manhã, as melhores dicas ao vivo de qualquer ponto da ilha. Se seu rádio estiver sintonizado na 96 FM, você pode descolar lavagem, troca de óleo e combustível de graça. De graça? É, e se o seu barzinho estiver ligado na Mirante FM, você ganha um comercial que, pra variar, também é de graça. De novo? Domingo, 10 da manhã, as melhores dicas estão na Mirante FM. Apoio, Posto Jaguarema, onde você realiza o serviço e negocia a forma de pagamento. E Boate Tucanos. Nossa senhora, que legal esse aí. Foi Robson Júnior mandando sua voz na época aí. Muito legal, hein? Beleza, tô recordando isso. Nossa, faz uma viagem. A cabeça da gente faz uma viagem louca, né? Pra quem foi presente. Pra você que é novinho aí, que ainda não curtiu tudo isso, são 39 anos que a Mirante FM tá contando a história pra você agora aqui no Linha do Tempo, né? Começou dia 1º de setembro, vai até o dia 30, sempre de segunda a sexta, a partir da 1 da tarde. Até as 2, a gente seguindo um pouquinho das 2 sempre, né? Porque afinal são tantas histórias boas. Cada dia a gente fala de um tema. Hoje a gente está falando de ondas e lombras, né? O programa Jorge Tadeu, tivemos aí Jorge Tadeu, tivemos Eduardo Júlio. E agora também nós vamos falar do Projeto Viva. Mas antes, do Festival Viva. Mas antes, quero falar aí que a Mirante FM, 39 anos, o programa Linha do Tempo e a agência de viagens Santo Amaro Turismo levarão um ouvinte, mais um acompanhante, para passar 2 dias inesquecíveis com direito a traslado, hospedagem, café da manhã, almoço e jantar. Quer dizer, tudo pago. Além de passeios incríveis pelas lagoas e belezas de Santo Amaro, que é o grande polo turístico atualmente, né, no Maranhão, tá bom? Para participar é fácil, basta seguir arroba Mirante FM e também seguir arroba Santo Amaro _ turismo. _, para quem não sabe, aquele tracinho embaixo, tá bom? E também marcar três amigos, aguardar o resultado dia 30 de setembro no programa Linha do Tempo, nesse programa aqui. No último programa a gente vai estar sorteando para você essa viagem maravilhosa. Promoção é intransferível, viu? Você não pode, você ganhou, não pode passar para outra pessoa, tá certo? E também a saída é apenas aqui de São Luís. Tá explicado? Então tá bom. Participe quantas vezes quiser. No mês de aniversário da Mirante FM, quem ganha o presente é você. Mirante FM, 39 anos, toda sua! Ei, das ombras! Tá, beleza, o Jorge Tadeu, ele, né, coloca na gente assim, essa energia maravilhosa, o cara maravilhoso, sempre cheio de muita energia. Bailarino de lambada e tudo mais, viu? Quem lembra? Bom, pois é, pra você que tá curtindo a Mirante FM, nós vamos falar agora, né, um pouquinho sobre o Festival Viva. E o idealizador desse Festival Viva foi o grande Nan Souza, né? Que foi já um grande político também, grande secretário em diversas atividades, diversas áreas. E ele vai falar um pouquinho aqui, né, de forma rápida. É porque também é um assunto extenso, como ele mesmo fala, né? Mas realmente, quando a Mirante FM uniu-se a esse grande festival, aí tornou o festival, deu um boom, né? Maravilhoso. E o Nan Souza fala sobre isso no seu depoimento. E aí, Nan? São Luís vivia uma letargia geral incomodante. E eu convivia com a juventude através dos projetos esportivos e outras formas também, na realização dos GEMES, depois do GEBS, que acompanhava também. Então aquilo foi me inspirando para criar um espaço mais permanente e mais participativo. Aí surge a ideia do Viva, e chamei alguns companheiros que já se tinham relacionamento, Zé Neto, Fernando, Rodrigues, Aberdan, essa turma toda. Então nós evoluímos e criamos o projeto e fomos adquirir os equipamentos, alguns importados, e formamos a Banda Viva com uns profissionais muito interessantes. E a partir daí a gente saiu uma vez por mês, a última sexta-feira, portanto, na Praça Deodoro, e o resto, o fim de semana e meio de semana, feriado, a gente ia para algum bairro, principalmente os mais populosos, se fazer mobilização e fazer um cadastro antes para as pessoas do bairro que soubesse tocar tambor e cantasse, que improvisasse. Foi uma revolução com isso. E aí entra como parceiro número um, que estava já no mercado há pouco tempo, a Mirante tinha chegado na cidade com uma energia cultural muito ampla, abrindo parceria com todo mundo, ajudando. A Mirante chega e nos dá um apoio para divulgar todo esse trabalho, pega a entrevista das pessoas, enfim, foi essa mobilização que isso é um 1% que se gostaria de falar, mas homenagem à Mirante nesses 39 anos, que é uma data bastante significativa para a cultura do Maranhão. Valeu, muito obrigado, meu querido Nan Souza. Obrigado pelo seu depoimento e a gente vai seguindo, mostrando agora duas músicas que marcaram demais, né, o festival. Além de, você já ouviu aqui com a gente, Príncipe Paraibano com Jorge Tadeu Gerudi, inclusive a gravação ao vivo, né, na gravação em loco, o Dodinho foi e resgatou. E a gente agora vai tocar Neguinha, da Tribo de Já, né, que foi também uma música que concorreu no Festival Viva deste ano. Ouvinte das outras rádios, apostando corrida. Ouvinte da Mirante, apostando corrida. Sentiu a diferença? Mirante! Hot Station. Negra nas terras da América do Sul, raios de sol, ondas de calor. Um gosto à frente, eu rastro sobre o céu azul. Nas praias morenas da ilha do amor. Viajando na paisagem do teu corpo. Desejo é uma revolta. Viajando na paisagem do teu corpo. Neguinha, o desejo é uma revolta. Queria navegar nas delícias da tua desistura. Naufragar no desejo, matar a fissura. Penetrando o segredo de suas enxerradas macias, até me derramar na Bahia. Divino visual, afro astral. Quando você passeia na ponta da areia, no feitiço das formas, nas curvas verdes e rosas, eu colho o que você semeia. Duas pérolas negras no olhar galáctico. Na ponta da areia, no feitiço das formas, nas curvas vertiginosas, eu colho o que você semeia. Duas pérolas negras no olhar galáctico. Neguinha, neguinha, neguinha. Coisa gostosa, tá aí pra você a música que também fez parte, né, entre ela, foi ela e com Fauzi Baidum, né, interpretando Neguinha, no Festival Viva que aconteceu em 1985, né, há exatos 35 anos atrás, aí, é isso, é, tô fazendo um cálculo, né, foi em 1985, foi realizado aí o Festival Viva, e aí, minha querida Elô, daqui a pouquinho aqui na área com o Hello, viu, pois é, e, enfim, nós tivemos grandes participações aí com Gerude, Jorge Tadeu, como mostrei, Fauzi Baidum, também a nossa querida Rosa Reis, nós tivemos aí, bom, diversas participações mesmo, mas a grande vencedora foi a música de César Teixeira, né, que foi interpretada por Gabriel Melônio e também gravada por Gabriel Melônio e Cláudio Pinheiro, né, a música Oração Latina foi consagrada há quase 3 décadas, né, mais de 3 décadas, no primeiro Festival Viva, onde foi a grande vencedora, realmente uma música que marca até hoje, a gente vai aí, os novos, as pessoas mais novas cantam essa música, é impressionante. Então eu quero, antes de mais nada, vou encerrar para vocês aí o Gabriel Melônio e Cláudio Pinheiro cantando Oração Latina, tá certo? E a gente vai agradecendo a todos que participaram desse festival, todos os músicos, como citou o nosso querido amigo aí, Nan Souza, o próprio Nan Souza, muito obrigado por participar do programa de hoje aqui, no Linha do Tempo, também muito obrigado Jorge Tadeu, muito obrigado Eduardo Júlio, muito obrigado pelos depoimentos e por contar mais parte dessa história dos 39 anos da Mirante FM, tá bom? Então deixo vocês aí com Seu Calunga primeiro e logo em seguida tem Gabriel Melônio e Cláudio Pinheiro com Oração Latina, música vencedora do Festival Viva, né, de 1985, muito obrigado mesmo, é isso mesmo, exatos 35 anos atrás, a gente tinha esse festival realizado e a Mirante FM abraçou de montão e deu aquele apoio. Mas foi muito legal mesmo, muito bom mesmo, e foi um marco né, na música maranhense, esse grande festival Viva. De parabéns realmente por essa idealização, meu querido Nan, e a Mirante FM por mais um evento. A Mirante FM está presente e fazer aí a onda da cabeça da galera, né? São tantos anos que estamos aí na cabeça de todos os nossos ouvintes, né, mostrando as nossas gerações. E a geração hoje é 39 anos de Mirante FM, Linha do Tempo, e amanhã eu volto falando dos festivais de música carnavalesca. Foram loucura, meu irmão. Apresentei alguns, depois também amanhã tem depoimento de Glauber Carvalho, vai ser muito legal. A gente vai estar falando sobre isso amanhã, tá bom? A partir da 1 da tarde. Daqui a pouquinho tem Elô Batalha, e não deixe de participar da promoção aí para quem sabe descolar uma viagem aí pra Santa Amaro, você e acompanhante, que legal, hein? Vai lá, marca Mirante FM, marca também arroba Mirante FM e arroba Santo Amaro _ Turismo, tá bom? Marque 3 amigos, tá certo? Aí você já sabe. Aí você pode ganhar, quem sabe, né? Falou então! Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Que bom, amanhã eu volto, 1 da tarde, trazendo pra você mais uma edição do Linha do Tempo. Eita, meu filho, lá vem marmota! É o seu Calunga! E por causa da velha mania de ficar sempre com a roupa de dormir... Seu Calunga, esse teu pijama é listrado? É não, cababeja, é porque minha mulher lavou e deixou secar em cima de uma gaiola pintada. Mirante. Cicatrizará, nem tão pouco deixará de abrir a rosa em nosso coração. E diga sim a quem nos quer abraçar, mas se for pra enganar, diga não. Eia, com as bandeiras na rua, ninguém pode nos calar. E quem nos ajudará a não ser a própria gente? Pois hoje não se consente esperar. Somente a rosa e o punhal, somente o punhal e a rosa poderão fazer a luz do sol brilhar. E diga sim a quem nos quer acolher, mas se for pra nos prender, diga não. Yeah.